sentia só tristeza e solidão. Buscava uma verdade que enchesse meu coração. Um amigo verdadeiro veio e estendeu-me a mão. Deu-me paz e alegria e mostrou-me a direção. Canto agora a melodia que encheu meu coração. Aleluia, canto aleluia, canto aleluia ao Deus que vive e pra sempre viverá. Canto aleluia, canto aleluia ao Deus que vive e pra sempre viverá. Sim, Jesus é o amigo que mudou o meu viver, quer mudar a sua vida. Basta você nele crer e ouvirá a melodia, o seu coração encher.